deixa a vida me levar, vai, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vai, vida leva eu. Armaram a favela, é decretada a guerra, onde quem não mata morre, é mais um luto na capela. Marcha fúnebre prossegue dia a dia, lado a lado, super-homem não existe, nem tem peito de aço. Em algum ponto da cidade alguém vai morrer, sem estar preparado, nem como se defender, sem reação pra correr, não vai dar tempo de ver que aquele cara era jovem demais pra morrer. Aqui um dia da caça, o outro do caçador, e no final o que resta são só lágrimas e dor. Somente o que ficou foi a semente do ódio, a vingança engatilhada pro próximo óbito. São Sebastião, nome de santo, lei do cão, o primeiro refúgio depois da rebelião. Violência, bagulho na sequência, o crime é o crime, não aceita concorrência, é. Mas é aqui que eu moro e mesmo assim sou feliz, mesmo com cheiro de mato ou saco de pó de giz. Maloqueiro se vira, os homens não dá estia, qualquer jeito é jeito de sustentar a família. Deixa a vida me levar, vai, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vai, vida leva eu. Enquanto o sangue jorrar, enquanto houver esperança, o meu rap tá no ar, no coração da criança que chora com fome, de barriga vazia. Eu sou do gueto, não esqueço, sou da periferia. Quanto tempo rola na quebrada, tá tudo embaçado, neblina, fumaça, o sangue jorrado na tentação. O irmão começa a traficar dinheiro por um tempo e depois é só beber e fumar e cheirar e matar. Não admire se o meu rap for aí te cobrar. Lá vem a morte pra levar o nosso velho amigo, que deu de mole na esquina e morreu por um vacilo. Conselhos não adiantam pra quem quer ir pro buraco. Melhor eu dar o exemplo e quem quiser vem no vácuo. Disse pra não usar drogas, para antes que morra. Que droga que nada, a parada é da boa. Deixa a vida me levar, vai, vida leva eu. Levou a pai de tiro e agora morreu. Deixa a vida me levar, vai, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vai, vida leva eu. Procurando faço minha parte, no baque o fogo que arde. Sou descendente guerrilheiro da favela, pasme. Só procurar distinto cavaleiro, rato na fita. Prepara logo a decência, a favela ensina. Não vou perder nem corromper minha comunidade. É só falar Jane Veneno e ela vai, compadre. No saco distância é o lema, tudo é correria. Manter distância da quadrada, disfarce na rima. Só por amor é nós por nós, a fita é dominada. Chama os parceiro pra somar, a vida é firmada. De um por um montando nossa firma, é tudo nosso, até os ossos. Não tem caô e nem velório, o trampo é sério, nunca foge, a responsa liga. Arde no fogo do inferno, eu tô fora. Ripa na chulipa, favela é só destaque, viva. É nós por nós, se liga aí, quadrilha. Se cair irmão, a polícia é a mais que lucra. Se procriamos o estado, vem condena, julga. Vamos correr pelo certo, se é que me entende. Fingir de bobo é vacilo, aí maluco sente. Deixa a vida me levar, vai, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vai, vida leva eu.